Não se pode ir a lugar nenhum sem acontecer um tiroteio. Ah, que droga! É mole. Merda. Motorista, põe as mãos sobre o volante. Central. Vocês têm drogas ou armas? Não. Entendi. Eu não fiz nada. Acho que é durão. Não acha? Unidade 28, comunique-se com a central urgente. Tá com medo, né? Eu gosto disso. Por isso entrei pra polícia. Odeio canalhas como você. Esses crioulos não valem nada. Acha que são durões. Eu podia estourar sua cabeça com esta arma e você não ia poder fazer nada. Como se sente agora, hein? De onde você é? Parece um dos filhos da mãe da máfia de Crenshaw. Não, talvez seja um dos Rolling Sixties, né? Hã? Temos um possível...